Promoções, ingresso Juliette, conforme os portões. Fique atento à sinalização devido a obras no setor sul do pátio, entre atrás dos portões 10 e 11. Espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. Índia, 1895, 1014, boa noite. Paulo, é 3283, boa noite para Brasília. 3283 para Brasília, prepare Arbor, só um minuto para fora. Arbor, obrigado. Paulo, bomba 236 para push deck estacionamento, posição 06. Aguarde que puxo no 236. Tá, velho, com 236. Cliente, reporte na Lima, atento a obras lá e a orientação do... a obras no setor sul e orientação do fiscal. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistando zero, vento 080 graus, 1 a nós. Então, 3897, já teria as informações de táxi para adiantar? O 3897 para o táxi 228 a bordo, alterna Galeão, economia 3 e 32. 978, reduz a velocidade para 2309, número 2, com aproximação. Reduzindo 230, será uma nave 78. Boa 9078, Verduna, da presente, deixa sem restrições para 2000, faz ajuste no 0 no 4. Está autorizado em aliança 78, está no 0, repete estabilizado. Boa 9072, está estabilizado, 295, cruzamento. Salvador Ground, American 2-3-0. Go ahead. Yeah, we're parked in remote, apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron, gate 1-1. Roger, clear until the exit of apron 3. Call me for enter. April 1. Okay, we'll call before entering May from the American 220. So, 3-2-3, copia. Consigo 3. Brasília, 360, autorizado via 317. Cola da 190, curva direita no perfil da Arbor, Elefa 5561 no transponder, controle 120, decimal 80. 3-2-8-3, autorizado Brasília, 360, primeira curva à direita. Arbor Eletro, intercepto pelo Blue 17. 5561 transponder e 1208 é o controle. 3283 correto, sendo pronto, pushback acionamento no gate 9. Já. 9978, tentado lá. quatro a bordo, 3 horas de autonomia, alterna São Gonçalo. Através do portão 5 autorizado, aguarde prosseguir na 236. Prosseguir através do 5 guardado, vamos ver se é mesmo. Salvador, tá 3897, pronto, boa noite. Tá 3897, boa noite. Autorizado o alerta, mantém pista no zero. Alerta, mantém no zero, tá 3897. Mano 645, decolada 30, controle 120 dos móveis. 208, vou ano 645. Da El, Linda. 1.645, contato com a dana decolagem sobre a via saída da El para o nível 360. 360, via da El, voa no 645. Liberal 9978, completa a redução de velocidade para 2.009, vai seguir tráfego agora em Duna, mantendo 2.500 pés, com grau de 240. Ótimo, reduzindo 2.00, será 9978. Federal 9978, desça para 3.000 pés, reporte estabilizado. 3.000, reporte estabilizado, Federal 9978. Federal 97, autorizado a decolagem, pista 1.0, vento 0.20 graus, 1.0 nós. Autorizado a decolagem no 0, 3.897. Estabilizado, 9778, recebendo o sinal de navegação. Gente, completa sinal, chame torre 11895. 2.95, Federal 9978, complete descida para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, 9.78. 9, 5 horas e galeão, 6.59. Direita ainda, ponto de espera 295, 1014 da viagem, 6.29. Direita, 1014. Mas você está 295, 6.29. Moro 236, segue a Avianca, segue ponto de espera via Índia, quando lá, 295, 1014. Boa viagem. Gira a Avianca, bom. Estabilizado no IED, será 9.978. Liberal 9.978, complete a final, chame Torre Salvador, 118, decimal 9.5. 1.645, suba restrito a nível de voo 340. 340, 1.645. 080 graus, 99. Autorizado por 90, por 9.78. Torre Salvador, boa noite, geral 9.978. Geral 9.978, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014. Ocean 6259, ponte espera, pronto. Ocean 6259, boa noite, mantém ponte espera. Mantém, mantém 59. 078, salas 34, direita 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Livre pouso 9-0, esperar o 9978. C45, chame Recife na frequência 13325, secundária 13395. 3325, 3395. Afirmo, bom voo. Ao 9978, solo 38, direito 121, decimal, né? 21, solo, será na fase 3. Né, 6259, autorizada decolagem, pista 10, vento 0, 62 anões, 0 graus, correção 0. 60 graus, 119, 6219. Sim, colagem 00, 62. Geral 9978. Aproximação Juliette, 9778. 0078, Juliette, portão 4. Bravo do ground, American 230, 14, main apron. American 230, maintain position. Maintain position, American 230. Decolada 4-0, controle 1-2-0-2-8. 208, boa, 6-2-9. Alô, Salvador, é o 3197. Uma boa noite para autorização Galeão. 3197, prepara da água, responde. Vai. América 230, clear, 8-1-1, to the gate, 1-0. Yes, could you confirm the gate, we were told gate 1-1? Okay, gate 1-1. 1-1, American 230. Luna 23000, autorizada a decolagem, pista 10, vento 070 graus, 10 nós. Iniciando, Luna 23000. Condição 13325, alterna 13395. 13325, alterna 13395, tá? 3897. Controle, Luna 20, desce 9. 1208, bom. 97.4. Código 1236. 1236, contato com a tabela de colagem sub azul 6 da Momo para o nível 370. Dia 6 da Momo para 370, vou 1236. Confirme para o controle. Voa direto, Cogbu, gentileza. Autorizado, Cogbu. Obrigado. 3223, Codinho que fez solo, 09 da América, passar retaguarda, inicia no norte, no gás. Já teria copo do PAN 317? Afirmo, pronto. Pronto. Galeão 340, e eu sou o número 57, da sala da 190, fundo direito, no perfil da DAEL, Lida e Lula. 5570 transponder, controle 120, decimal 80. O transponder, por favor? 5570. Autorizado 340 para o Galeão. Nosso novembro 857, nossa aerovia, saída da El, Leda, transição Mauru. Transponder 550, controle 120, decimal 8, na posição 7310. É a transição Irume, Índia Romeu Uniform Like India. Transição Irume, sim, 7310. Chame pronto. Gama 256, chame Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Gama 256, copiou o controle? Detalhe para o voo 1236. 236, Recife 12685, alternando 2545. Ok, Recife 1285, alterno 2545, 1236. Europa 081, call cadente, descent flight level 0, phase 0, na EABF, arrival. Top of the ground, American 330, park at gate 11, you have a good evening. Roger, good evening. posição número 7. 397, aguarde, Cucuz. Aguarde. Solicita o táxi, temos 182 a bordo, alterna Uberlândia, 3 horas de autonomia. Via parte 1 no INE, ponte espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. 1014, parte Índia, 18951, da 32983. É 3197, Golinha Equipe de Solo, após o canal da companhia, 3 horas de táxi. Após a aeronave da companhia, autorizado o pushback da 3197. Alpha 081, no restrictions, descend 2000 feet, QNH 1014, clear to final IMS X-ray runway 10, approach report 7. Okay, we have the approach runway 10, call you topping. We have 2000 feet over 1014, clear by 081. 3223 é Linder, bola pistão no 0, 080 graus, no 0 nós. Autorizado a alinhar e decolar cabeceirão no 0, para 3223. Identificação, desça via chegada a mão para o nível 050, ajuste no 0 no 4. Aliás, foi autorizado o voo VOR e reporte para modificações. Está ali no táxi, está o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Obrigado, está o ponto de espera da 10, Pátio Índia, já 3197. Decolado 2203, controle 1-10-8. 208, até mais. 3283. Portanto, 3283, passa 2000 pés na Airbus Electro. Portanto, 3283, contato radar decolagem. Está presente, está autorizado curvar à direita para o Electro e para o nível 360. Direto para 360, curva direita, curva de Elefa, até 3283. Salvador, é o 3197, boa noite, pronto para decolar. 3197, atualizar aliado e decolar, puxando 0, vento 070 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3197. 3197, decolar 204, controle 120, decima 8. 208, boa. Por favor, 3197, decolando a da EL. 3197, contato radar da decolagem. Após 2000, pode ser autorizado direto da EL e ascensão para o nível 340. Ok, confirme a posição na posição. Ok. Europa 081, call Tower 118, decimal 95. 1895, for your Brazil 817. Boa noite, obrigado. 3197, vou da Elda presente e suba para o nível 340. Atenção 340, vou da Elda, obrigado, da 3197. Clear Trangler 10, wind 070 degrees, 070 degrees, 10 knots. Roger, clear to land, runway 10, your Brazil 081 has it, thank you. E o transponder 5002. O 9078, tá correto o cotejamento? Chama para o push e acionamento. Ah, é? Alpha 081, the ground is 208, located by next right, call ground 121. Okay, if I get to the right, we are 121, the pilot feeder is 1, how do you think so? Chame Recife na frequência 1208, alternando 2060. 1208, alternando 2060, 3283. 01, beginning Europa, via Juliet. Maior fã, controle, o TAN 3197 poderia voar na proa de da GEL devido a formações à esquerda? TAN 3197, chame o centro Recife, solicite a proa de vida de Rio na frequência 1-3325, a perna 1-3395. 3325, 3395, boa. Salvador, Marte Alfa, visual com campo. Marte Alfa, chame a torre 1895. 1895, Marte Alfa. Ele está passando o Mike Charlie Alpha, está voando agora a rotatória, visual com capa. Mike Charlie Alpha, 1014, aposto final da 17. Aposto final da 17, Mike Charlie Alpha. Number 10, 10. Confirma, taxi 28, number 10, eu vou para 321. Acione identificação, o ITAP desce para o nível 050, ajuste no 014. No 014, ITAP na flor, descendo para o 050, vou no 68, identifiquei a informação alta. Gente, vou no 68. Livre de restrição de velocidade, Gol 1168. Então, obrigado, Gol 1168. Final, tem bastante checado, Mike Alfa. Mike Charlie Alfa, autorizado pouso, pista 17, vento 060 graus, 1119. Autorizado pouso, pista 17, Mike Charlie Alfa. autorizado, 9078, Gol, chame para o táxi. Tango Mike Charlie Alpha, Solo Zuma 7, Rodrigo Fumal Pati, queira prosseguir? Sim, então a estação na frequência livre. Autorizado 2000, voz Duna, reporte estabilizado. Autorizado ILS. Duna, 2000, reporte estabilizado ILS. Do 1-1, né? Gol 9078, autorizado ali ainda com a ação no zero, vento 070 graus, 129. 9078, decolado 23, no controle Salvador 208. Tá, boa noite, bom fim de semana. Muito obrigado. Disponha, bom voo. Controle, boa noite, Gol, 9078, informação escuta, Dael. Gol, 9078, contato radar de colagem subazia saída Dael para o nível 360. Madael, 9078, 3620.